Vamos agora ao comentário semanal de Jorge Pegoraro aqui nas ondas da Transamérica Foz. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Está completando 12 dias da maior operação deflagrada em Foz do Iguaçu nos últimos anos, com a participação da Receita Federal, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, a chamada Operação Pecúlio. O objetivo da operação era desarticular um grupo suspeito de praticar irregularidades em processos licitatórios de prestação de serviços e obras na administração pública de Foz do Iguaçu, para obter vantagens indevidas e desviar dinheiro público. As suspeitas do envolvimento do grupo nas práticas dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes contra a administração pública, entre outros. Foram realizados 51 mandados de busca e apreensão, resultando em uma grande quantidade de materiais, nos quais estão sendo realizadas a triagem e análise de documentos, vistoria em celulares e computadores. Foram ouvidas 17 pessoas por conduções coercitivas, inclusive o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. A ação da PF se estendeu a Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e Cascavel, onde foram presos suspeitos entre empresários e ex-servidores municipais. A pergunta que fica e que corre pelas ruas da cidade é de como ficará a administração municipal após este grave escândalo que abalou as estruturas do Palácio das Cataratas? Haverá pedido de impedimento, de impeachment do prefeito municipal, como acontece igualmente com a presidência da República, caso haja provas de seu envolvimento na corrupção? A vice-prefeita de Foz do Iguaçu poderá assumir o comando do executivo municipal, como possivelmente acontecerá em Brasília com o vice-presidente? É, Guilherme, vamos aguardar ansiosamente os próximos passos da Operação Pecúlio, que já está mais para filme policial de longa-metragem do que para novela mexicana. Pense nisso comigo. Comentário semanal de Jorge Pegoraro aqui nas ondas do Fronte Transamérica. E lembrando, né, que você pode interagir conosco e comentar não apenas este, como todos os assuntos em pauta aqui na nossa linha de frente. No contato nosso aqui no WhatsApp é o 45882828288. 3028-2828 é o bom e velho telefone fixo aqui da sua rádio Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o perfil no Twitter e no Instagram. Vamos de música agora? Fronte Transamérica, até meio-dia.